olhava pra Davi. Não imaginava que ele seria capaz de matar o urso, um leão e o gigante vencer. Mas Deus confunde a gente, Deus confunde a gente. Quem olhava pra Gideão era impossível até mesmo de acreditar que com apenas 300 homens ele iria guerrear. Mas Deus confunde a gente, Deus confunde a gente. Quem olhava pra José só enxergava nele um jovem sonhador e não imaginava que um dia ele seria governador. Mas Deus confunde a gente, Deus confunde a gente. Não são para confundir aquelas que são. As escolhas de Deus são impossíveis de compreender. O seu modo de agir, quem pode entender? Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Escolhe o pequeno. Ele faz descer, tem caminhos na tormenta. E o vento é seu transporte. Deus é grande e soberano, mas escolheu você. Escolheu você, vai usar você, capacitar você. E alguém vai ver, vai ficar surpreendido procurando respostas. E sem entender o porquê, mas quem quer é ele. A vontade é dele, o desejo é dele, quem vai fazer é ele. A unção e o poder vem lá de cima, é tudo dele. Então adore a ele, glorifique a ele, exalte o nome dele, agradeça a ele. E sinta ele aí, renovando você. Então adore a ele, glorifique a ele, exalte o nome dele, agradeça a ele. Escolheu você, vai usar você, capacitar você. E alguém vai ver, vai ficar surpreendido procurando respostas. E sem entender o porquê, mas quem quer ele? A vontade é dele, o desejo é dele, quem vai fazer?